por caso, porque não é verdade. Na verdade, de fato, o que nós estamos aqui tentando fazer é trazer uma das interpretações possíveis, não só da legislação, mas também dos caminhos para chegarmos aonde nós queremos. Então, ontem, em uma das discussões, eu falei que o direito tanto pode servir para a dominação como para a libertação. O direito sempre foi instrumental, se fosse do audiovisual, para a gente atuar as entrelinhas intermediárias, há diversos fundamentos para que nos permitem dizer como, e aí eu afirmo com toda certeza, eu já havia afirmado isso de diversos modos, que há sim um direito do público, existe sim um direito que nós todos usufruímos, que é o principal, o termo mais geral e genérico, que eu vou decifrar no longo termo jurídico, que é a participação na vida cultural. Esse termo, o direito de participação na vida cultural, é o que está, na verdade, na Convenção Universal dos Direitos Humanos, que está no artigo 27. Aliás, antes de se falar da proteção do direito do autor, fala-se do direito de participação na vida cultural. Há, contudo, no nosso histórico ocidental, uma inversão dessa ótica. Nós temos hoje, e isso é o que eu diria, esse é o paradigma atual, nós passamos a pensar todas as obras culturais, obviamente as obras artísticas, dentro das obras culturais, a partir da ótica de a quem pertence. Nós não mais, se vocês observarem, nós não mais pensamos essas obras como sendo nossas. Mas antes de perguntarmos o que podemos fazer, a quem pertence, e se e quando podemos pedir autorização para utilizá-la. Essa própria inversão, ela é uma inversão de uma lógica, que tem sido historicamente mais presente, no qual o público anteriormente acerta o seu direito. Mas, antes de dizermos tudo, que direito é esse que nós temos sobre as obras culturais, é importante uma um atalho, um parênteses, quer dizer o seguinte, qual é o papel da obra de arte na nossa sociedade contemporânea? O Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que tem séries de estudos sobre sociologia da cultura, ele aponta muito claramente que a arte serve como elemento de inclusão, mas ela também serve como elemento de exclusão. Tem um livro dele chamado A Arte pela Arte, que descreve muito bem que, na verdade, nós não simplesmente gostamos da arte, nós aprendemos a gostar a partir do momento que nós aprendemos a decifrar seus códigos, a partir do momento que nós aprendemos a conversar sobre seus códigos, a partir do momento que nós compreendemos o seu contexto, ou seja, a partir do momento que nós aprendemos a nos relacionar com a arte. E esse relacionar com a arte não é algo natural dos artistas endeusados ou das pessoas de alto e bom gosto que passam a olha, eu adoro essa pintura, essa escultura realmente me diz muito. Não é isso, nós todos aprendemos a gostar, nós aprendemos a gostar de ler, nós aprendemos a gostar de ver arte, nós aprendemos a gostar desse jeito. Então, isso é um aprendizado. Então, nós temos que levar bem em consideração um dos primeiros pontos quando nós falamos do direito público, é que não existe amor pela arte natural. O amor pela arte não tem nada de natural. Ele é aprendido. E a partir do momento que ele é aprendido, ele só é aprendido a partir do momento que nós temos exposição a essa arte. E não só a essa arte, mas nós estamos expostos aos códigos, às maneiras de falar sobre essa arte, às maneiras de compreender essa arte, às maneiras de entender essa arte. Então, esse é o primeiro paradigma que nós temos que começar a entender para discutirmos os direitos do público, que a arte, o apreciar da arte, o gosto pela arte, é algo aprendido. E é algo aprendido, que o Pierre Bourdieu coloca isso muito bem, através de dois caminhos principais. Um deles é através das instituições escolares, ou seja, através do aprendizado formal. Infelizmente, no Brasil, nós temos pouco desse aprendizado formal e os que têm, obviamente, são mais escolas das escolas das elites. Obviamente, são Santos Inácios da vida e etc., onde aprende-se, onde se discute a arte, onde é exposto a arte, onde se vai ao museu e etc. É um outro caminho de aprendermos a apreciar a arte, é o caminho da família. Ou seja, é o nosso meio social que nos permite, o que nos permite elaborar o equipamento necessário para a apreensão dessa arte. Então, a partir desse pressuposto, nós temos que entender que não há apreciação à arte, a nenhuma arte, a qualquer arte, sem uma exposição prévia a ela, sem uma exposição duradoura a ela, sem uma exposição contínua e crítica a esta. Bom, partindo deste pressuposto, nós começamos a ver que não existe arte sem o seu público. O artista não fala ao vento. O artista fala a um público, ainda que um público indeterminado, ainda que há um conjunto indeterminado de sujeitos que não sabemos quais vão ser, quem serão e desejamos, quando criamos, que sejam muitos. Aliás, o que a gente nota nos discursos de todos os artistas, que é o que eles mais querem, que a sua arte seja vista, ouvida, lida, apreciada pelo maior número de pessoas possível. Então, temos que partir do pressuposto de que não existe arte sem público e sem artista. Então, nós estamos falando agora de dois direitos fundamentais e essenciais. Na verdade, um conjunto de interesses que forma a cadeia dos direitos autorais, que hoje são utilizados muito mais para o controle, para dizer que você não pode, do que para realmente proteger o artista. Nós temos três interesses primários. Nós temos o interesse do artista, do criador, da pessoa física, que necessariamente é. Nós temos os interesses dos intermediários, que são os investidores econômicos, que fazem o processo, em tese, de levar essa arte do criador ao público mais geral. Eu digo em tese, que nem sempre isso acontece, mas sabemos disso. E nós temos o interesse do público. Desses três interesses, e esse público eu digo a sociedade como um todo, desses três, dois deles são direitos fundamentais. É o direito do criador, não só da liberdade de expressão cultural e criativa, mas também a liberdade de comunicá-la ao mundo, tá? Mas mais ainda, hoje nós temos o direito de proteção econômica e moral sobre essa criação. De outro lado, nós temos um outro direito fundamental, igualmente fundamental, que muitos tendem a esquecer, que é o direito da sociedade. Por que o direito fundamental? Porque aí que vem o problema da questão. Não existe um direito fundamental que sustente o direito de acesso. Na verdade, há muitos direitos fundamentais corroboram o direito de acesso e sustentam o direito de acesso em um nível mais ordinário, que eu digo no sentido de um nível mais próximo a gente. E aí eu vou ressaltar dois desses direitos, que são muitos, todos os três. O primeiro que toca aos artistas em si, que é o direito à liberdade de expressão cultural. Todos nós sabemos isso, nós aprendemos muito cedo, que ninguém escreve sem ler. Assim como ninguém escreve sem ler, ninguém cria música sem ouvir música. Ninguém faz filmes sem ver filmes. Essa relação entre assistir e participar da criação alheia e criar a sua, fazer a sua própria criação, é uma relação simbiótica. Então, não é possível desvincular o ato de criação do ato de participar da vida cultural, de ter acesso, de participar e fazer parte da construção do significado daquela obra, seja uma pintura, seja uma música, seja um filme. Então, esse é o primeiro ponto, e esse é um aspecto muito essencial, que se enquadra entre os direitos fundamentais de primeira geração, que se enquadra entre os direitos de liberdade. Mas nós temos mais do que isso. Além disso, nós temos pelo menos dois outros direitos muito essenciais para a própria liberdade, não só a liberdade de pensamento, mas a liberdade crítica e a liberdade de criar. Que são dois. Um é um direito à educação, é um direito fundamental, que no Brasil já está bem estruturado, no sentido de que há inúmeras decisões judiciais que dizem que vão além do dever do Estado regulamentar isso. Há inúmeras, inclusive eu colhi algumas, mas eu acho desnecessário ficar citando-as, que dizem o seguinte: se hoje em dia, se o Estado não regular, o judiciário pode atuar para conceder o direito especificamente àquele que o pleitear. Independente do município, do Estado ou da federação, assim o fazer. Isso em termos de saúde, em termos de educação, já está claro, já está sedimentado na nossa jurisprudência. Em termos de saúde, a gente vê isso com o direito de acesso a medicamentos. Você vê que qualquer um do qual o SUS não forneça o medicamento, pode sim ir ao judiciário, requerer aquele medicamento, e isso é, em 90% dos casos, concedido e é efetivado. Bom, se nós estamos falando de um direito do mesmo nível da saúde, a educação é e assim é concedido. Mais além, tanto é assim que há uma organização estatal dos três níveis que transcendem os níveis federativos de concretização desse direito. E mais além, esse direito é tão forte, o direito fundamental à educação, que ele permeia as entidades privadas que servem-se da educação para obter lucros, o que também é permitido, afinal de contas, temos escolas privadas, escolas de todo nível, inclusive universidades. Nós temos, por exemplo, as públicas, que são entidades que, embora não tenham fins lucrativos, arrecadam dinheiro e etc., e vivem desse dinheiro que arrecadam. Mas todas essas instituições, em razão da essencialidade do direito à educação, são condicionadas a diversas regras que as outras atividades, simplesmente empresariais, desvinculadas dos direitos fundamentais, não são. Por exemplo, se eu vou a uma loja e compro um determinado item e não estou satisfeito, ou pago, ou não entrego o item, eu posso ir lá e rescindir o contrato e a outra empresa, vice-versa, e todas as consequências jurídicas. Se você, ao contrário, está no escola, você para de pagar o segundo mês do seu ano, e é uma coisa anual, você não pode ser desvinculado daquela escola, você não pode sofrer qualquer repressão durante a escola, nenhum tipo de minimização do seu direito. Porque esse é um direito tão essencial que ele supera o interesse público, é tão relevante que ele supera o interesse puramente privado do lucro. Então, esse é o de educação. O de educação, nós temos milhões de exemplos da jurisprudência como ele é concretizado. Agora, hoje em dia, nós temos a questão do acesso, além da educação, do qual o Cineclube, ao meu ver, também faz parte, mas é questionável que nem sempre os Cineclubes estão vinculados a entidades escolares ou universitárias, então o Cineclube não pode simplesmente basear-se nesse paradigma do direito à educação. O Cineclube tem que buscar outros paradigmas também. Por sorte, desde certo, nessa primeira década, que já encerrou, o Estado foi encerrado, o pessoal é interessado, dentro do direito autoral, ainda fala assim: ah, no século XXI, como se ainda fosse um povo rico, como se agora a gente já não tivesse mais passado pelo 10% dele, e vivido, e já foi. Tá? Nós estamos com outro direito que foi concretizado nos núcleos internacionais, essa década, foi o direito fundamental do mundo. O direito fundamental ao cultura ainda é direito, eu diria, um pouco elusivo, tão elusivo como o próprio conceito de cultura. Ainda falta ao direito decifrar o seu conteúdo. Ainda falta ao direito delimitar os seus significados práticos. Ainda falta ao direito identificar aonde ele irá influenciar no dia a dia das relações privadas. Mas, se nós pegarmos o histórico desse direito, esse é um direito que assim como a saúde e a educação, ele esteve sempre junto. Tanto é que se nós buscarmos direitos culturais, o que vai vir? Direitos econômicos, sociais e culturais. Eles são sempre títulos como tais, mas com o bebê de papo. No plano internacional, essa década foi muito profícua nesse sentido. Nós cristalizamos, houve a cristalização de diversos instrumentos jurídicos, concretizando esse direito fundamental à cultura do plano internacional. E o que isso quer dizer para a gente, como isso afeta o nosso acesso à obra de arte? Bom, na maioria dos conceitos jurídicos de cultura, um dos seus focos é um problema você conceituar juridicamente o direito à cultura. É tão problemático como conceituar a cultura. Tá? Então, nós partimos desse mesmo problema de conceituar a cultura para conceituar o direito à cultura. Mas, uma das linhas principais, uma das diretrizes predominantes de todos os países que assinaram a Convenção dos Direitos Humanos foi que o direito à participação cultural. O que é o direito à participação cultural? E, do nosso ponto de vista, e aí sendo bem reducionista, reduzindo ao que nos interessa, é o direito de acesso às obras artísticas. Por quê? Porque todas as obras artísticas têm conteúdo cultural. E por que elas têm conteúdo cultural? Porque elas fazem parte do nosso universo simbólico. E a partir dessas obras, elas instigam a nossa reflexão, elas impõem uma reação, ainda que seja uma opção, ainda que seja, não quero reagir a essa obra, não quero ver essa obra, isso é uma reação já positiva ou negativa, ela é uma reação. E nós, para participarmos da vida cultural, nós temos necessariamente que ter acesso. O acesso é a porta de entrada, o acesso ao patrimônio cultural, e aí, obviamente, as obras artísticas e tudo isso, é a porta de entrada para o exercício do direito cultural. Bom, aí eu falo, mas isso é muito reduzido, isso é muito aberto, isso não temos como concretizar, isso não é verdade. Se nós buscarmos, esse é a mesma coisa, aliás, esse argumento de que é muito abstrato para aplicarmos, ainda falta uma regulamentação específica do executivo para aplicarmos, é um argumento velho. E eu digo velho porque já há, de novo, isso tem uns 3 anos no máximo, e que os poderes judiciários resolveram, finalmente, que não dá para esperar o executivo e o legislativo formularem regras específicas para concretizarmos esses direitos tão fundamentais. Por que eles são tão fundamentais? Porque a nossa própria existência, a própria constituição do ser, a nossa própria formação como ser humano depende da nossa exposição às experiências culturais que fizemos numa sociedade multicultural. Isso é essencial. Bom, e aí, o que hoje diz o Supremo, o que hoje diz o STJ e, a verdade, muitos tribunais de justiça dos estados, que na ausência de uma regulamentação específica pelo legislativo e executivo, regulamos nós, o judiciário, diante do caso concreto, aguardando uma solução do legislativo, mas nós não vamos ficar, não pode-se ficar aguardando uma regulamentação do executivo ou do legislativo para efetivarmos esses direitos. E aí nós temos alguns exemplos de que muitos dizem que não existe ainda o direito fundamental do nosso ordenamento, e isso é uma grande mentira, e assim, uma mentira dá senso, uma daquelas mentiras que soa bem ao ouvido dos conservadores que nos tiram o direito de ser nós mesmos culturalmente como queremos. E aí eu vou dar alguns exemplos. O caso da Raposa Serra do Sol, que teve a delimitação da área indígena, aquilo foi uma discussão, a decisão tem quase 700 páginas, mas durante toda a decisão o que se discute, na verdade, são direitos culturais. Não se discute mais nada. Todas as outras questões são subjacentes aos direitos culturais. No caso dos direitos culturais, dos indígenas, de terem acesso a todas as suas terras, às suas práticas, aos seus monumentos criados ou naturais, etc. Isso foi a concretização dos direitos fundamentais. Não foi nada mais do que a concretização dos direitos culturais. Agora nós temos um outro caso, a ainda mais, mais terreno. No Nordeste, eu infelizmente não lembro exatamente o caso, houve uma tentativa de registro de uma marca que, na verdade, era o nome de uma festa popular de uma cidade nordestina. Bom, o registro dessa marca, que é de propriedade intelectual, protegida pelos tratados internacionais todos, foi negado a partir da intervenção da própria comunidade. E foi negado por quê? Por causa dos direitos culturais desta comunidade, de ter o seu nome na sua festa preservado e não apropriado por terceiros privadamente. Então, isso foi recentemente, no TJ, foi no Nordeste, eu não lembro exatamente qual estado, mas isso foi recente, não tem muito tempo. E aí ainda tem mais. A China argumentou, ok, vamos aos processos internacionais para dizer isso. A China foi o primeiro país que argumentou, ela vendeu o gás, até porque acho que não tinha dele razão, mas o que é que seja, ela argumentou que ela poderia proibir a circulação de determinados bens, porque eles tinham natureza cultural e a sua natureza cultural afeta a forma como a sociedade pensa sobre si mesmo e pensa sobre os outros. Então, o Estado chinês se viu no direito de delimitar que obras iriam circular por aonde. E isso foi levado à Organização Mundial do Comércio pelos Estados Unidos. O julgamento foi agora, em dezembro. E esse foi muito interessante, realmente, como penso. Com base em que eles afirmaram isso? Com base no direito à diversidade cultural. Que eles tinham direito a definir que obras circulavam e em que condições circulavam em seu país. E que o fato de serem bens culturais muda as regras do comércio internacional. Não é um comércio sobre quaisquer bens, são sobre bens culturais que têm um efeito enorme sobre a construção das identidades. Bom, bem ou mal, embora não acatado no sentido de dar provimento, isso foi analisado pela Organização Mundial do Comércio. É o primeiro caso em que eles tiveram que enfrentar, de fato, a questão da Convenção da Diversidade Cultural. Isso prova que nos três níveis, no nível internacional, no nível federativo e no nível estadual, esse direito existe e está sendo concretizado. No nível legal, a gente não precisa ir muito além. Tem um artigo da Constituição que diz que o Estado deve prover preferencialmente o direito à educação, blá, blá, e direito à cultura. As crianças, 27, não é? As crianças, mas também os idosos. Mas ele diz, não só as crianças e os idosos, preferencialmente, ou seja, primordialmente, em ordem de preferência, esses grupos, crianças e idosos, terão preferência no exercício de direito à cultura. E fala isso de forma clara, direito à cultura. Então, existe sim, os direitos culturais não são tão elusivos e abstratos assim. Não só eles existem, mas eles são complexos e eles têm fundamentos reais. Bom, e o que, que isso implica para a gente? Isso implica que a mesma discussão que a gente tem com relação ao meio ambiente, você é proprietário, vou fazer só uma referência, você é proprietário de uma terra onde lá existe uma nascente e onde lá existe uma área de floresta virgem, da Mata Atlântica, digamos, onde está quase em extinção. Você, o fato de ser proprietário, não te dá o direito de podar essas árvores, nem de poluir essa nascente. Bom, esse é um direito de propriedade. Por que isso não te dá direito? Existe na nossa Constituição o que se chama de função social da propriedade. E a função social da propriedade nada mais é do que o reflexo de outros direitos fundamentais na concepção da extensão da propriedade. Ou seja, ao concebermos, ao entendermos qual é a extensão dos direitos do proprietário, nós temos que verificar que outros direitos fundamentais incidem sobre aquilo. E a partir do momento que nós verificamos quais incidem, nós temos que fazer um trabalho de proporção, de equilíbrio entre esses diversos direitos. E isso não é diferente com os direitos autorais. E aí nós estamos para um outro. Bom, isso aí eu acho que já ficou claro. Existem outros direitos fundamentais que se aplicam às obras artísticas, que não simplesmente o direito de autor. E aí nós vamos para um outro lado. Existem alguns artistas, e a gente ouve muito isso no seminário de Monogrupo do Ministério da Cultura, alguns deles, diria, de forma suspeita, defendendo ardorosamente uma concepção que a gente não ouve no direito, talvez desde a escravidão, de que o direito autoral é absoluto e é um direito melhor do que todos os demais direitos. O direito de ter propriedade e domínio sobre a obra que você criou é melhor e superior do que o direito que todos nós temos à educação. É melhor e superior do que o direito que todos nós temos à cultura. É melhor e superior do que o direito que todos nós temos de acessar a obra para discutir o seu valor, gostemos ou não, ou não queiramos discutir, mas o direito de ter essa decisão. Queremos ou não discutir, gostamos ou não gostamos. Então, o elixir do direito autoral a uma posição quase sacrossanta é um resgate de um romantismo inglês do século XIX. Algo que eu imaginei que já estava morto, mas não morre. Isso revive e volta a todo momento. E surpreendente, quem defende isso não são os autores. Quando nós conversamos com os autores, não são eles que não querem que suas obras se curem. Na verdade, quem não quer que suas obras se curem são os intermediários, aqueles que adquirissem suas obras por um dinheiro em que a sua não circulação para si não está dizendo nada. Ele só quer, o intermediário só quer que a obra se cure se for render proveito econômico. Pois bem, aí nós temos um outro problema que ainda não tem sido discutido pelos artistas, que é como nós vamos impedir isso. Primeiro, existe no nosso direito dos artistas, que está mais pronto a brigar por isso, existe um direito muito pessoal do artista, que é o controle sobre o uso da sua obra. Se você cedeu a sua obra para o intermediário, você cedeu alguma função. E o Código Civil traz muito claro a função oficial do contrato, que indica isso, tem uma finalidade. Você não cede os seus direitos autorais para uma editora para ela sentar em cima do seu livro. Você só cede para o seu livro circular mais amplamente. Mais amplamente do que você conseguiria. Então, o não circular da obra cedida ao produtor, ao distribuidor cinematográfico, é em si uma quebra de contrato, que, ao meu ver, não só permite a rescisão contratual, mas dá direito ao artista a uma remuneração por perdas e danos. Nenhuma ainda fez isso. Eu estou aguardando aqueles que propuserem, porque será um enorme prazer ajudá-los nesse sentido. Bom, esse é de um lado, e de outro lado nós temos um público a quem se dirige essa obra. Esse público, ele tem o direito de ter acesso, e esse acesso, se não é disponibilizado legalmente, pode e deve ser feito por qualquer meio. Porque se nós considerarmos que as obras de arte fazem parte, o acesso às experiências culturais fazem parte da nossa formação como gente, isso é um direito essencial, fundamental e sustentável na base da nossa Constituição. Então, nós não precisamos esperar e aguardar que as empresas intermediárias a disponibilizem. Nós podemos criar esse acesso. Obviamente, se esse acesso estiver disponibilizado, nós temos que buscar os meios legítimos para conseguir esse acesso. a partir do momento que eles não mais estão, nós podemos utilizar de qualquer meio, porque ninguém é dado o direito de retirar essa obra de circulação e de não permitir que você participe da construção de seu significado, ainda que você ache que aquela obra não vale nada. Até para dizer, não gosto disso, você precisa ter o acesso a isso. Isso é um direito fundamental. Então, para concluir, eu vejo que um dos pontos que eu tenho acompanhado nessa discussão, e já há um tempo sobre a questão dos direitos de acesso, é que nós, público criadores, a sociedade em geral, para de nos desculparmos por criar o acesso. Agora, nós temos que jogar o ombro, que a gente fala de ombros da prova, para o outro lado. Não é por que eu tenho que utilizar de meios, não, supostamente, não legítimo para ter acesso à obra. É por que você não está disponibilizando a obra? E qual é a sua responsabilidade na não disponibilização dessa obra? Nós temos que mudar o nosso discurso para, ao invés de reagirmos, agirmos. Por quê? Porque nós estamos fundamentados em direitos fundamentais tão sólidos, fortes e efetivos como são os direitos da mulher.